A música Hora de Reagir foi feita para você sentir vontade de lutar e acreditar em um mundo mais equilibrado, paz, saúde e amor dos amantes do som discriminado. Acreditar, mano, que nada mudou. Não tentar pra dizer que não errou. Sentimento de um homem fracassado, que é doente, espera tudo sentado. Não acredita, não sonha que pode mudar. É hora de reagir, revolucionar. Eu não quero estar no poder, mas quero ver meu povo vencer. Quero ter forças e ser humilde igual o Tchê, que nunca foi lembrado na TV. Uma pá de mano se incomoda com meu pensar, mas não me importo, continuarei a rimar. Apontarei os direcionar soluções, bater de frente e expressar minhas razões. Sem igualdade não irei sorrir, sem igualdade continuaremos assim. O poder na mão da minoria que riem de mim, mas não tem importância, eu tô firmão, tô aí, fazendo a minha parte, amanhã você faz a sua. A revolução que acredito virá das ruas, virá da força do honesto, que com todas essas injustiças não possui um teto. Virá das rimas do rap ativista inconsciente, que está crescendo e abrangindo muita gente. Lutarei sempre contra esse sistema racista individual. Minha armas, livros, munição, RAP nacional. União é preciso, comece a pensar nisso. Não faça sua vida um lixo, pois quem pensa em si próprio não divide o peso da cruz. Que só o homem carregou o grande Jesus. É hora de acordar desse pesadelo, buscar o que é nosso por direito. Não ter vergonha de ser negro ou pobre, batalhar, conseguir seu espaço, subir no pódio. A sociedade é hipócrita, mas já acendi o pavio para a explosão. Onde os ingredientes são informação, autovalorização. Onde combateremos as injustiças sociais e a forte globalização. Levante do sofá, mano, pegue sua arma. Não confunda, informação é a principal arma. Contra esse imperialismo que nos afronta e nos prejudica. De ponta a ponta, de ponta a ponta. É hora de reagir, ei, mudar isso aqui. Acreditar em você, evolução sim. Humildade, força de vontade, capacidade, honestidade, palavras-chave. É hora de reagir, ei, mudar isso aqui. Acreditar em você, evolução sim. Humildade, força de vontade, capacidade, honestidade, palavras-chave. Explosão atômica na sua mente. Sou inteligente, feito para informar, conscientizar. ASD, direto da periferia, chega pra rimar, falar, gritar, expressar a rebeldia, indignação com as injustiças. Não acredita? Então se liga. O conteúdo é sócio político, não partidário. Revolucionário, sim, como zumbi. Marighella, Zapata, Guevara, Rosa, Olga Benário, Conselheiro, Sepete Araju, Chupac Amaru, entre outros, é claro. O recado é pensado e não fica só no papo. Ação mobilizadora, como o MST, organizar pra vencer. A união é a força, conhecimento é a arma. Batalha contra a sentença dada pelo capital. Exclusão social não é normal e sim comum. O clique-clec, boom, a panela vazia. A irmã que se vende na esquina. As enormes filas de desempregados. Quadro dramático, fome, desemprego, descaso. É fato, quem é culpado? É, eu e você também. Quando cruzamos os braços, ficamos calados diante desse cenário montado. Por isso, é hora de reagir, ei, mudar isso aqui. Acreditar em você, revolução sim. Humildade, força de vontade, capacidade, honestidade, palavras-chave. É hora de reagir, ei, mudar isso aqui. Acreditar em você, revolução sim. Humildade, força de vontade, capacidade, honestidade, palavras-chave. Eu sei, é complicado, ralar, ralar. E no final do mês, 200 ganhar. É embaçada, é de chorar, desesperar. Vivemos num país capitalista que se diz democrático, mas não sou otário. Não estou enganado, a realidade está na frente do nosso nariz. Aqui não é uma puta que pensar em ser miss. Levanto a bandeira, acredito na recuperação do jovem periférico. Acredito nas pessoas que lutam pelo certo. Estude, trabalhe, vença, lute, mano, força e resistência. A justiça da terra é covarde, só serve pro pobre. Vê se tem algum rico no CAD. Fazem campanhas para o rebaixamento de idade no código penal, porque não investir na educação no geral? Talvez amenizaria a mente dos fracos, dos que matam sem dó, que pensam que é Deus por serem de menor. Cadeia não recupera, não resgata ninguém. Senhor, me livre do sistema penitenciário, amém. Sou totalmente contra o crime e mortes, mas não fazem campanha quando morre a filha do pobre. Mas quando morre a filha do rico, imprensa, jornais, revistas, eu paro e me pergunto qual o valor da minha vida. É hora de reagir, ei, mudar isso aqui. Acreditar em você, evolução sim. Humildade, força de vontade, capacidade, honestidade, palavras-chave. É hora de reagir, ei, mudar isso aqui. Acreditar em você, evolução sim. Humildade, força de vontade, capacidade, honestidade, palavras-chave.